deixou. Como eu vou lutar com o sentimento que me vira a cabeça e me tira o sono? Não sei se tá vendo, se tiver me diz quanto seu coração, eu quero ser o dono. Não diga que também não tá afim, a boca diz não, mas o corpo diz sim. Te quero agora e aqui, deixa de dizer e vem pra mim. Não diga que não tá afim, a boca diz não, mas o corpo diz sim. Te quero agora e aqui, deixa de dizer e vem pra mim. Something.